5, torre 118, decimal 6, aciona 5577. Utilizado o nível 360 para confins, conforme a da EU Leda Bridge, no presumo 16. 1935, e aciona o duplo 5, duplo 7, 5577. 273. 6720. 3897, submantém o nível 340, chave centro Recife no 25, decimal 1, alterno na 33, decimal 25. 125, 1-3325, Recife, 3297, boa noite. Boa. Controle da 3603, informação, distância. 3603, aciona identificação, autorizado, siga da Mari, submantém o nível 050, ajuste na 03. 10-50, número 3, chegada mais 3-6. Olhos, nível 360, decola da pistão no zero com curva pela direita, saída da El após Del, Leda após Leda, Eudes, Upper Zulu 44, controle 119, decimal 35, torre 119, decimal 6, aciona 5-0-0-6-12. 360, autorizado Guarulhos, decolando a Dael, Leda, direto Eudes. Eu sou Zulu 44, decolando no zero com a curva direita. 1935, controle, 186, torre, 5506, aciona. 5006, Oxané 6259. Afirmativo, 5006, 5006. Protejamento correto, pós-posicionamento, 6259. Obrigado. 286, tem 3294, obrigado. Dona 601, submantém o nível 360, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterna na 33, decimal 25, bom voo. 33, decimal? 25, a secundária. Então, 251, 3325, boa noite. Boa. 103294. 405 para pushback e acionamento. O Gol 1940 está autorizado pushback acionamento, poste por táxi 1940. Tá, táxi 1940. Solo Salvador, muito boa tarde, muito boa noite, é o TAN 3894, ligou na próxima. TAN 3894, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, TAN 3894. Da presente voo hibride, submantém o nível 300, restrito pelo centro. Bridge 300, restrito pelo centro, 6720. Desça via chegada Mari para 2000 pés. O ajuste no 03, reporta estabilizado em ILS X-Ray da pista no 0. 2003 via, vai reportar estabilizado 3603. Ajuste 3603. 1013 padrão. Afirma. Contato Gol 1940173 a bordo, na autonomia de 3 horas e 20, 58 minutos, galeão. Confirme POB, o Gol 1940. 1973. Confirme autonomia e alternativa, 1940. 3 horas e 50, autonomia, alterna galeão. Manda 33, decimal 25. Está 10 via Alfa Índia, no ponto de espera chama 18 decimal 6, aqui nega 10 no 3. E 186 via Alfa Índia, e 3 aqui nega 1940. Via Índia e Alfa, gol 1940. Índia e Alfa, gol 1940. O TAN 3894 mantém posição antes da Juliette até a passagem do Boeing 737 da Gol. Após a passagem do meio motorizado, o ingresso via Juliette, portão 8. TAN 3894. Sim, TAN 3894, que não vai manter a posição antes da Juliette após a passagem do Gol autorizado, táxi para a posição 08, 3894. Boa noite, gol 1940. Gol 1940, boa noite, autorizado alinhado e decolar pista no zero, vento 120 graus, 08 nós. Amelie, cola 10, 9940, é gol. Zero, 77, go ahead. What departure route can we expect today? Just a minute, please. Just one. Zero, 77, the departure will be Puka, Jammu, and the ZPAR transition. Condo 077, south of the ground. Take it, please. The departure will be Puka, Papa Uniform Charlie Alpha, and then Jammu, Juliet, Alpha Mike Oscar, and then ZPAR transition, in order to intercept the airway up Zulu 10. Puka, Zipar, and then Zipar transition. Sim, Maria, Zipar transition. Zulu, Índia, Papa, Alfa, Romeo. Corta Puka, Zipar. 1940, decola 43, controle 19, decimal, 35. 35, 1940. Voador, muito boa noite, voo 940. Prossiga. Decolado do perfil da Arbor. Permanece na frequência da torre, controle 6935. 1940. 1940, boa noite, contato radar na decolagem, submantém o nível 360. Subindo para 360, 1940. Salvador, confere. Complete aproximação, torre 98, decimal 6. 03. 1940, dá presente, voo e elefa. Elefa, dá presente, voo 940. 35 não, tá, a transmissão tá um pouco baixa, puder checar o equipamento, por gentileza? Como é, recebe agora? E agora alto e claro, Brasília, só um instante para a autorização de tráfego. Saberia informar a rota que foi preenchida no plano de voo? Estava previsto que 17. Zulu 17, né? Outra Zulu 17, pô. Isso, Zulu 17. Gente, só um instante para a cópia, por gentileza. Boa noite, eu tô 3603, passando externo, trem baixo e travado. 3603, tráfego avistado, pista leve autorizado, pouso, vento 1, 10 graus, 08 nós. Ok, livre pouso, 3603. Série 2581 está pronto para cópia. Afirmativo. Série 2581, Salvador, Brasília, nível 380. Decola da pista 10 com curva pela direita, saída Arbor, após Elefa, após transição Ofito, onde intercepta Upzulu 17. Controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, aciona 5014. 0-2581-380 para Brasília, decola da 1-0, pega a curva direita. Amor, eleva a transição Ofito para interceptar o piloto 7. Após 0-3-5-2-8-6, responde 5-0-4, 2-5-8-1. Alinhamento correto para a série 2581, decola de posicionamento. Bora. Fala, gol 1-2-7-3, puxa pega o acionamento. Eu no 273, autorizado pushback acionamento, reporte pro táxi, o no 273. Autorizado, reporte táxi, boa. Controle Salvador, boa noite, transfere o voo 1776. Zona 776, boa noite, acione identificação, autorizado chegada Mari, desse mantém o nível 050, da presente voo ITAP, o ajuste no 093. Confirma ajuste. 1-0, 1-3. 1013 para 5.010. Chegada Mário, 1-7-7-6. O senhor copiou da presente voo ITAP? Na 776? Positivo, escape, então, 776. Ciente. São 3603, solos 49, 121, décima 9, livra. 3603. Zero alterna no 28, décima 8, secundária. Então, vamos lá, 260, 288, livra central por 360, com 988. Uma boa noite, você vê. Boa noite, bom voo. Portado, 03. Fala, boa noite, o Xenner 6259, tá no portão 1, no puxa estacionamento. Xenner 6259, após o táxi do Boeing 737 da Gol, a sua cauda, autorizado o pushback acionamento. Ok, após o táxi 37 da Gol, na cauda, livre para o estacionamento, Xenner 6259. Táxi voando 273, 119, 3 e 10, Campinas. 1273, autorizado táxi até o ponto de espera pista 10 via Índia Alfa, quem nega 10 no 3, no ponto de espera chama torre 198, decimal 6. Confirme alternativa? É, Serra Bravo, Quilo Papá, Campinas. Livre táxi, Índia Alfa, torre 186, o voo 273. Aguarda antes da Juliette. Aguarda, 3603. Então, 3603, correção autorizado táxi até o portão 7. Pode ingressar na Juliette. 7, 3603. Voo 273, ponto, senhor. Voo 273, autorizado a linha decolar pista 10, vento 1 no 0 grau, 089. Linha decola, 273. 76, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 0 no 3, livre da restrição de altitude em TAP. Para 3 mil pés, 1013, livre da restrição. 101776. Salve, Xané, 6259, está pronto para o táxi, estou com 4h30 de autonomia, alternando Galeão, estou com 125 a bordo. Oi, Xané, 6259, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, onde chama a torre 118.6, via Índia Alfa, QNH 10013. Ok, 013, o táxi via Índia Alfa, ponto de espera da posição 10, torre 286, Xané, 6259. Após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, subindo 360. Boa noite, o Xané, 6259. 6259, o Xané, boa noite, autorizado alinhado e decolar, pista 10, vento 1 no 0 grau, 08 máximo. Livre decolagem, pista no 0, Xané, 6259. Desse mantenha 2 mil pés, o ajuste no 0 no 3, reporta estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0. Para 2 mil, reporta estabilizado, 7 mil.